num projeto que vai bastante mais além do que normalmente é usual nestas coisas. A esta mesa não estão três presidentes de Câmara, estão três amigos. E nós conseguimos, em torno da nossa comunidade intermunicipal, criar uma relação intermunicípios que nós queremos que agora passe para os nossos munícipes. Queremos que as nossas três comunidades também se juntem e elas cultivem esta mesma amizade que nós temos. Qual é a tristeza de um presidente de Câmara ou de um executivo que passa nas aldeias e vê as nossas associações fechadas, sem vida? Isto é dramático para nós. E penso que aqui também está um projeto e uma iniciativa que vai transformar essa mágoa que nós temos numa alegria nos próximos tempos.